Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando no seu final de semana. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro do ano de 2015. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da sintonia. Prazer imenso. Sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejo, o melhor do sertanejão. Você ouve aqui na sua rádio preferida, com certeza. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, tá bom? Eu já começo o nosso programa dessa sexta-feira falando aí do Luan Santana. Biografia de Luan Santana chega às lojas. Começou a ser distribuída nas principais livrarias do Brasil. Na última segunda-feira, a discografia não autorizada de Luan Santana, a biografia, escrita pelo jornalista Ricardo Marques, lançado pela editora Record. O livro conta o que passou na carreira de Luan Santana nos últimos 7 anos, desde que ele fez o primeiro show em Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, aos 16 anos, até as apresentações grandiosas de hoje em dia. Em um trecho da publicação, o jornalista afirma que o primeiro cachê de Luan Santana na época era de R$500, mas que loucura, e sobrava apenas 50 para o cantor. Em outro pedaço, Marx revela que em uma outra apresentação em Brasília, no estádio Mané Garrincha, a venda de ingressos superou R$1 milhão, a maior bilheteria de sua carreira até os dias de hoje. É, o Luan Santana manda ver mesmo. E aqui no Central de Sertanejo, o cara faz sucesso. E apesar dele dizer que não merecia isso, ele merece sim, com certeza, né? Tá chegando o Luan Santana, Eu Não Merecia Isso, na sua sexta-feira. Você fez, destruiu os nossos planos. Em troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Não vai somir. Vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Quis e vou

do sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo de volta na sua sexta-feira. Excelente final de semana. Obrigado sempre pela sua audiência. É muito bom saber que você está sempre ouvindo Central do Sertanejo. Agora chegou a hora de recordar sucesso. É agora, como toda sexta-feira, nós sempre recordamos um grande sucesso. E hoje eu estou trazendo um daqueles, hein? Roberta Miranda. Vá com Deus. Lembra dessa? Vá com Deus! Escuta aí! A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência. Os sonhos que sonhamos em segredo. Diga lá! Vá com Deus, o amor em destaque. Vá com Deus, tente sorrir por mim. Sua sexta-feira, toda sexta-feira, né, gente? Tem uma grande recordação passando aqui no Central do Sertanejo e essa foi pra matar a saudade, hein? Vá com Deus! E agora tem as 6 mais tocadas durante toda essa semana. Você que acompanhou o Central do Sertanejo vai poder conferir agora as 6 mais tocadas. Começando na sexta posição com Zezé de Camargo e Luciano, Defensor. Mais uma vez ele te feriu, e é a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui